O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Aqui no Hobby é uma loucura. Bora começar! Falou, Vila Show! Tô na área, hein? Vai, eletrizante. Michael Keller, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. O do Dedé é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dedé eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole. É o Círio de Guaraci. Subi aqui no morro até a pop. E esse ano não tem mole pro exército civil. Quem toca é o robô céu. Bora, meu hobby. Pega, meu robô. Também é terra de Deus. Espetacular. Hobbies. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Chegamos, hein? Hobbies. Tudo entendeu. Waka tankara honka shila. É doido, bateu cobiçado agora. Cadê ele, cadê ele? Alô, Guaraci, bora esquentar! Feiticeiro! Fala, Andrei! O homem que comanda lá o Sigma, sou é nós, garoto! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender. Aí do nada, o cara aparece. Um, dois, três e vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço. Empresário, empresário, bad boy. Empresário, bad boy. Betinho Promoções. O cara tá ficando doido, né? Olha pra namorar comigo, devido que eu sou sonâmbulo. Aí do nada o cara vara, né? Pra namorar comigo, sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada. Tá pensando que eu sou o quê? Alô, F10, não chega aqui, F10. Eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda. Bora, Vila Show, bora lá, bora lá. Eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá. Pitinho pop, barbearia do boneco. Alô, L, tudo dá 160. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem? Tudo bem, tá com outro contatinho. Ei! Meu amigo Ney, pouca ideia, já tá comigo. E aí, Ney, tudo certo, garoto? Você é considerado, já tá ao lado direito. Fala, Ney, é nóis, garoto. Toma, toma, toma. E toma, toma, toma na batida, na batida. Toma na batida, toma na batida. Vai. Era pura perfeição, ainda de favor. Vou falar cheio de tesão, as qualidades. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Chupiquete, boca louca, no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz o chupiquete, boca louca, no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Você não sabe o que ela faz. Ritmo usado, louratio, pra doc. Sempre, sempre trajado, no voo. Malote, consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Luzinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E a galera do Fox Turismo? Espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou. Lourinho mete ficha. E a sua primeira dama aqui com a gente. Seu voo de amor. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Rebolou pro Zé. Chamou de amor. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Chamado de amor. Espetacular! Espetacular! Espetacular! Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Meu parceiro Hugo Lima já tá na área, fala Hugo! Rosa, o passe, o Marcel e os irmãos vem te embora! Nedinho, eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mais um 99 eu pago. Piloto vai ver cena nossas quentinhas. O DJ César considerado aqui comigo, fala César. E ela vem sacoleja. Esse é parceiro aqui do Júnior. Júnior. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Como ela vem, diz pra mim. E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Bota, tudo dando errado, eu saí. Fui pôr a cabeça no lugar. Restaurante lá na sua parede. E quando eu notei, minha boca começou a secar. Veio ela me cumprimentar. O que ela disse, hein? Em meu ouvido sussurrou. Só foi 2000, cobiçado. 2000 eu vou. Sabe a cara de sem graça? Ui. Eu fiquei paisagem. 500 pedi pra sentar de graça. Bora, japonês. Pilantragem. Bruna Beatriz tá comigo. O Daniel Cardoso. Fala, Mirazira. Pedi pra fazer a faixa. Ela me xingou. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada. Só pra não ficar pesado. Meu amigo Bola Mais Gostoso, não cobra nada. Gordinho Sensação da Vila Sorriso. Toma, toma. E bora eletrizante, e bora eletrizante, e bora eletrizante, bora tocar. Fico muito mais agressivo quando tô cheio de tesão. Muito mais agressivo quando tô cheio de tesão. Se for aplique, vai sair na minha mão. Se for aplique, vai sair na minha mão. Se for aplique, vai sair na minha mão. Falei que tava com tesão e que as ideias eram retas. Eu tava com tesão e que as ideias eram retas. Se fudeu, ficou careca. Se fudeu, ficou careca. Escuta essa. Se fudeu, ficou careca. Vem no patrocínio fechado, Bradinho. Falei que tava com tesão e que as ideias eram reta. Eu tava com tesão e que as ideias eram. Bora ver, tá gravando. Se fudeu, ficou careca. Se fudeu, ficou careca. Se fudeu, ficou careca. Elas gostam de dançar e dar risada. Gosta de dançar. O que, que ela gosta, hein? Dá risada. Brisada. Brisada. Brisada, ela senta na pique e dá risada. Brisada. Brisada. Brisada, ela senta na pique e dá risada. Só pra gente aquecer! Aqui na Vila Show! Bora, bora, meu Robin! Toma, toma. Bora chegar, bora chegar. Esse é o DJ Guga, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Esse é o DJ Guga, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele. Meu compadre Hawk já tá na área. E aí, Hawk? Você é Raiane da loja Stephanie Lucas. Tá comigo, coloca no telão aí, Fagner. Esse é o Stephanie Lucas. Pica do momento. Sempre fechado com o Júnior. Tem Guga, é o pica. E o meu amigo antes, Luciano lá na casa de uísque. Já tá aqui comigo, fala do Lulu. Na casa do DJ Guga, onde tudo acontece. O cara já trouxe aquele giro. É onde tudo acontece. Já sabe, né? Tinha as piranhas da tapa na cara dela, filha da puta. Meu parceiro Natan dos Submeninos. E aí, Natan, bora pra cima. Mas vou esquecer você, porque você foi o primeiro cara que me deu um soco nas costas. Você é foda, soco nas costas. Aí, aí. Nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. Nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. E o pior de tudo é que a filha da puta gosta. E o pior de tudo é que a filha da puta gosta. Fala, Ficastro. Toma, toma. Bora, CDP. Pra cima, meu brother. Toma, toma, toma. Vai aquecendo. Ela falou que gosta. Isso que ela gosta, puro. Ela falou que gosta. No segredinho, só no sapatinho. Diego Laçador, Natasha Bittes. Tá comigo. Patinho. Castor e Vido. Patinho. Professor Andréia. Que gosta. Vem ela, Ellen. Didinho. Ela falou que gosta. E mais duas amigas hoje, né? Didinho. Lançamento. Patinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Bora, minha poralina. No sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha. O Biel tá comigo, Valdian. Estraga, ninguém vê, ninguém. Leonardo Oliveira. Quem sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver. Meu parceiro Raul Estumano também tá comigo, ainda mais por aí, hein? Ninguém vê, vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como. Bora, bola, faz gostoso. Tudo no sigilo, tu já sabe. Bora ver, meu filho, viu? Mas, se contar pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se contar pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se contar pra alguém, não te como mais. Aí, golzinho, né? GG, DJ Guga, eles não pica, caralho. É o DJ Guga e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Guga e o Pierre e os cara tá pra negócio. Alô, minha filha! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Meu amigo Hélio da série tá na área. Bora, Hélio! É um piloto e um pia, eu copiloto. O clube legal. Piloto e um pia, eu copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Yes. Tu vai dar pra outro. Meu amigo Ney, põe as ideias. Bora, Ney, não me abandona, viu? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu. Bora comemorar as vitórias do Miguel. Quis o céu, tu tá no céu. Qual que vai ser? Flamengo! Vai descer, vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dança a xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aí, Iago! Tô brincando. Esther, tô brincando. Da boutique Bela Dama. Olha só. De Coraceiros. Luciano, não tô brincando. Não tô brincando, se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. DJ Júnior, eletrizante do Pará. Só pra gente começar aqui no Vila Chão em Guaraci, desse jeito, vou puxar uma dessas aqui, ó. Eduardo Curió, tá aqui com a gente. Novo Mega Robson. Já já tem a pressão, bora lá, mãe, bora lá. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou. E no telão do espetacular Pitbull Esportes, amor. Do meu patrão Beijo Boy. Segura aí, por favor, Wagner. Mais o Deus. Empresário Bad Boy. A verdadeira paga na hora no telão aí, garoto. Quando foi embora. Vai gravando, Japa, vai gravando. Sei que onde estiver está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se foi. Foi bom te amar. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos. Pela galera do Esquadrão P2, noite de amor, tá aqui com a gente também. Pode crer. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dói demais, assim dói demais. E você diz? Nunca pensei que pudesse existir. É o hobby. Pode assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim. Você me deixou. O aniversário do meu parceiro Anderson também. Parabéns, viu, Anderson? Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Tá aqui com a gente, é o Rodrigo Carvalho. Dá um apoio aqui, meu filho. Vamos lá. Foi numa noite linda de luar. Hobby. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. DJ. Segura esse coração, meu filho. Mas em seu olhar. Fabinho Ferrari tá na área. Vira, Giovana. Eu sempre quis. Me faz. Empresário Daniel do Carimbo na sorte. Ele e o Rony. Esqueci. O parceiro Magrão, ele é o ponta do Magrão. Amar. Empresário Xande da Sky. Ele é a Jennifer, ela que tá no berço, né, Jennifer? Estou morrendo. Hoje dá pra pagar uma, né? Sem você eu. Bora ver. O teu sorriso. Minha amiga Renata, era o Josué. Rumi do Cabo Saúde. Bora, Bianca. Josué, quero ver o Cauã, viu? Bora marcar uma. Anjos do Melody. Suane bate. Só aquelas que machucam. Aí, tá bom, cara. Essa aqui machuca bastante. Bora que tá ficando latadinho, Vilachão. É o Rob, é o Rob. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Meu amigo Pira da Nike, oh, tá aí com a gente. A galera. Lado esquerdo, ele é a primeira dela, menor, garoto. Contra você, com DJ Juninho consagrado. Tô com os e aí, mascote, tu sube, mascote. Tô com os ela está de volta mais uma vez. Barbeiro das Estrelas aqui. Para a Vila Show nas marcantes. Já roubou pé, viu? Eu pensei em encontrar algumas flores só pra chamar sua atenção. Vitinho do Pop, Barbearia do Boneco. Não há mais razão pra solidão, meu bem. Pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Eu sei, uma pitada de romance é bom, meu bem. Eu tô pedindo a sua mão. Então case-se comigo numa noite de luar ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel. Vestido branco como tem lua de mel. Diga sim pra mim. Ah, sim pra mim. Prometo sempre ser o seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Jacarezão, o homem que comanda o Guamara, Jacarezão. Como sei que eu vou viver essa paixão. Eu sou tão filha. Pá, pensa um pouco mais. Sei que não é fácil pra te esquecer. Pare um pouco e pense mais. Se você se vai, pelo menos deixa. seu telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás? Eu prometo. Equipe Pulso tá na área. Mas vou te fazer chorar. Volte, volte. Volte pra mim. La casa do uísque no Tarã. Tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim. Volte pra mim. Pra mim. Volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Vai embora, vai embora. Curtir Marquinhos! Te amar de novo, te sentir, ter você aqui. Nem meus sonhos, é só. Já no telão aí, ME! Peça acessórios pro seu celular, loja que comanda em Quaraci, segura aí, Fagner! Porque tô me dando. Te ver tão longe, cadê a Tereza, hein? Dói demais, não faz assim, te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar. Olha a dona Márcia. Tudo que sinto. Bora, dona Márcia. Eu faço essa canção pra você, meu bem querer. Lembra? Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Banda Rister. Só as melhores, só as melhores. Bora, Vila Show. Vai lembrando só dos cascos velhos agora, vai. Vai relembrando, relembrando. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor problemático de nós dois. Como dói a espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É o veneno sem antídoto. Amargura não terá um fim, porque DJ Maurício, fala Maurício! Agora eu sou o CDC. Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou CDC. Agora eu sou CDC. Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir emoção. CDC, eu sou CDC. Charlinho, gerente da São Jorge Brit, Rezelha, o Pajaretão Maicon, o Eric Patrick e o Marcelo Obico. Nunca pensou, minha filha, não? Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém. Diego Laçador e a Natasha Brites tá aqui comigo ao lado. Sincero. Olha o Poro, o Castor e Vindo. Vinha por ali, a Bora Rosto, mano. O Leonardo Oliveira. Minha felicidade. O Piel. Bora, Rodian. Bora pra cima. E você vai. Eu, professor Andréia. Ela, Ellen. Mais. Só lembrando os cachos velhos, né? Eu, não, não. Te amo demais. Eu não vou te deixar jamais. Bora, vai virar, vai virar! Meu compadre Hulk, ele minha amiga Rayane. Ela que comanda a Stephanie Lucas lá na Terra Firme. A loja referência. Segura no telão aí. No vestuário feminino. Segura ela aí. Stephanie Lucas. Eu sempre relembro. E o meu parceiro Fuga, hein? Os dias felizes. Fala, Fuga! Que passamos juntos. Super meninos, fala Natan! Isto é amor demais, amor pra recordar. Aí ele lembrando do casco velho, não vai dar mole, hein? Pega meu robô. Pra quem tem aquela história. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Meu grande amigo particular Marcelo Soares. Não, já tá ali ao lado esquerdo, né, Marcelo? Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, ao lado esquerdo. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade. E o pira da Nike. Tudo certo, garoto? Falava o tempo todo. Bora, Bascó! Pesquisei seu endereço, flores. Você agora é espetacular. Te amei no dia seguinte, quis aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada, ela embarcou. E a Bia vai só lembrando dos cascos velhos. Somente ela me olhou, era você. Daniel Cardoso. Bola faz gostoso. A menina que eu sou. O Rubi que tem o olho de boto, né, mano? Anuncia que era amada mesmo sem saber. Admirava muito antes de te conhecer. Era você. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar. Nos meus porões, nos pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. Banda, banda, banda, Hendrix. O cara tem que lembrar dessas horas, isso é doido, né? O cara tenta não lembrar do casco velho, pelo Vasco. Mas não tem como. Thiago Lima, esse cara é considerado. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Robson! Apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Marquete, hein? Já, já, negócio doida! E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante, tocando aqui na Vila Show. Segura o Robin! Pega meu robô. Quando menos imaginei. Você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Como é que tava? Diz pra mim! Tocando belas canções pra você me escutar. O que é que tu quer? Quero te olhar, nem que seja. Meu amigo Narizinho já tá na área, Narizinho. E admirar ao lado. Por você passar, estarei lá cantando a mais bela canção, te admirando. Vai, minha pana aí na gira! Encontrei o amor. O Léo gosta. Mas sozinho. Meu amigo Léo GDK! E aí, Léo? Posso explicar? Bora pra cima, garoto! Porque o destino mudou nossa felicidade. Júnior. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Vem e diz pra mim, o Márcio Maciel, baby, os irmãos de bola. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembrança, uma louca paixão. Vem e diz pra mim. Lava Jato R9 no telão aí, Fagner! Sempre amor! Seu parceiro Júnior Lobo! Marcelo Duarte! Forte abraço aqui do Júnior! Mais que lembranças, uma louca paixão! Vem diz pra mim que... Leonardo Oliveira sofre nessa zona, né, Léo? Vem fazer feliz, pra sempre amor! Robson, dá-lhe meu hobby. Ei, o robô vai te pegar. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro. Esquadrão da Farra! Aí, a gente, valeu! Vai lembrando o casco velho, vai, vai! Aquele sentimento, Arthur! Arthur Diniz tá na área! No setor, né, meu filho? Nem poucas ideias! Ele japonês! Velho da série! Tá aqui comigo! Aqui no hobby! Ainda tem o seu nome! Não tá chegando esse vale aqui, hein? Tá gravando. Me ame, ainda tem o seu nome em mim. Também tem em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Onde está seu nome? Amém. Já no telão! MFS e acessórios. Na loja aqui comanda a Vila Sorriso em Quaraci. Sempre fechado com eletrizante. Bora pra cima! Bora tocar! Como vou te esquecer? Se tudo me lembra você, amor. Piado. Vou começar a cantar, hein? Tenta. Vai começar a ficar eletrizante! Vai começar! Vai, E toma, toma, toma, toma, toma na batida, toma na batida. Toma, toma, toma, bora, bora conversar, bora conversar, aí esquenta. Bora eletrizante, bora eletrizante. Fui no bagulho doido, fui no bagulho doido. Vai no bagulho. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora ela já aquecer, tá? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Bora esquentar. Bora esquentar. DJ, eu quero ver geral cantando comigo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E o eletricente vai começar a endoidar. Vai, eletricente, fui pra endoidar. Aqui em Guaraci, fui pra endoidar. Fui pra endoidar, vai. E aí, Mirim? E é o show do Robin! Ô, meu amor! Meu amor, preciso saber onde está você, que não tá aqui pra gente se... Aqui! Quero te abraçar, sentir o teu calor, vem me aquecer, preciso de você. O que é que tu quer? Faço qualquer coisa pra ouvir tua voz chamar pelo meu nome. Me telefone. Do que vale pro... E aí, Milazinha? Se você nunca me... Tá comigo? Daniel Cardoso, a Bia. Bola faz gostoso. Obrigado por me receber na tua casa, viu, Bola? Vai me perder em vão. Isso me levou. A gente vai lembrando só do Hop Digital lá no Complexo Bombar. Vai, eletrizante, foi pra lembrar. Mas na pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora. E a biriquita? Biriquita boa, biriquita boa, biriquita boa, vai se enrolar. Robinson! Biriquita boa, vai se enrolar. Escuta aí, escuta aí, escuta aí, escuta aí. O eletricente tá tocando! Caralho! Caralho! Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, aqui. Chame quando não... viu, minha filha? Eu vi no seu olhar. E no telão do espetacular, Fagner. Paulinho Carlos. O homem que comanda. Tá na terra firme, herói. Segura aí, Paulinho Carlos no telão. Chuba na batida, vem a guarda. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. Vai, eletrizante. Tá vai, tá de eletrizante. Vai, eletrizante. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Eletrizante, bota pra endoidar. Vem. Chama que ela vem. Vem. Chama que ela vem. Apaga a luz. Apaga a luz, no escuro. Só quem tá solteiro joga pra cima também aí. Apaga a luz. Quem tem um amigo viado joga pra cima também. Apaga a luz. Isso. Deixa no escuro. Deixa no escuro aí, Fagner, viu? Toma na batida, vai! Peraí, toma na batida. Tá liberado hoje, viu? Só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Vai, eletrizante. É o Telmão que tá mandando. Manda, chama, é o de... Música do Maílson. Manda, chama, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra aí. Eduardo Costa, o Daniel, o empresário Jefferson. Só surubina. Vai, eletrizante, vai pipocando, vai arrebentando. Ela gosta dessa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina esbangalha. Mas chegando no body black, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando. Pode chegar! Que pra botar o grandão. Cheguei, vai fumando, vai! Vai fumando e vai bebendo. E a pressão. Casa de carne são domingos no telão, Fagner! Vai aumentando e a pressão. Meu empresário, saúde, segura. Aqui o bagulho é doido, hein? Ela quer dar pra batida. Toma. Bora começar. Alô, peru. Meu piru, tá vindo aí. Pega. O piru tá vindo aí. Pega. Transformado. Tá vindo aí. Meu piru tá vindo aí. Lala, yala, yala, yau. Explode o bagulho. Só aquecimento. Mais pólvora. Hoje não. Todos a bordo. Meu amigo da Leste, Célia, a primeira dama tá aqui com a gente. Explode o bagulho. Tamo de aquecimento já. Tá na hora de começar a esquentar, valendo. Começou no bairro da Terra Firme, periferia de Belém do Pará. Ali surgia um DJ que veio para revolucionar e criar tendências, no movimento das aparelhagens. Com o passar do tempo, criou o seu nome e ganhou respeito pelo seu talento. E hoje é um dos DJs mais considerados no mundo das aparelhagens, conhecido como o Eletrizante do Pará. E agora com vocês. O DJ. DJ Júnior Eletrizante. Avisa todo mundo que o eletrizante chegou. Subindo, meu robô. Pega, meu robô. Vai subindo. Pega, meu robô. Pega, meu robô. Pega, meu robô. Olha o robô chegando pela primeira vez aqui no Vila Show. Estamos na área. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Pega, meu robô. Vai te pegar. Vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar. Pega, meu robô. O robô vai te pegar. Vai girando, meu robô. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Pega, meu robô. Pega, meu robô. Pega, meu robô. O robô vai te pegar. Venha prestigiar. Ei, ei, ei. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Põe a mãozinha pra cima e grita. Joga pra cima. Xixa na batida. Sai eletrizante, tá na hora. O eletrizante já chegou. O eletrizante já chegou. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Alô, Peru! Mais pólvora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Rob? Vai pro Rob. E quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Chinana! Vou puxar o seu cabelo, te dar gastatão na bunda. Toma de tapinha. Ô moleca doida, vem pegar, Vai moleque doido, três, dois, um. vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, já te pegou, vai te pegar, já te pegou, vai te pegar, já te pegou, vai te pegar, o robô vai te pegar, já te pegou, vai te pegar, ai meu robô, vai te pegar, ai meu robô, vai te pegar, ai meu robô, vai te pegar, ai meu robô, vai te pegar, ai meu robô, vai te pegar, o robô vai te pegar. Fala Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Vai eletrizante, vai. Me fala Júnior eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Bora produção! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. Explodiu. Explodiu. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, santuta, bonezinho pra trás, santuta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, tá caçando puta, tá caçando, avisa lá que o cara voltou. Para de brava, bobina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Vai, Daniel. Muito maluca, me botou fora de casa e me morar na... Canta, canta. Passport, a carroça tá caixota, é Juju com a boca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. A liderança da pesquisa é que os gordinhos são os melhores, hein? Gordinho, desse jeito cê me deixa louca, botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda, só eu não tenho outra, assim sou eu tão louco. Vem gordinho, vem, vem gordinho, vem, vem gordinho, e quem sabe pode cantar. Não, amor, lá no República, hein? Até 5 da manhã! Lá no República! Acabou aqui, a gente vai pra lá! Bagulho doido! Segura! Já! Já! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai. Júnior. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante. Júnior. Júnior. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode. Falou, minha filha! Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Vai girando, vai girando esse robô. Gira, gira, gira, gira. Novinha. Novinha, vem. Chama que ela vem. Abale, abale, vem. Abale, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Júnior eletrizante, roubaixa eu sei. Helder dos mal falados, fala Helder. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado ao lado esquerdo, ao lado esquerdo, ao lado direito. Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaixa meu sentimento. Geme, minha filha. Ai, ai, ai, amor, dos ricos beijos. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo. E lembrando que hoje, segunda-feira, tem Rob lá no Caribe Show, hein? Quero toda segunda, Rob convidados lá no Caribe. A segunda que é estouro na cidade. O robô mais lindo do século chegou. Mas a verdade não sei como fazer. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. vai! Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lá. Gira pra esquerda, gira! Ao lado esquerdo. Agora tô no beco sem saída. Meu amigo Daniel Caribóide, o Xande, minha amiga Jenny, pera que tá no berço, Marabica, o Josué, o homem do Cauã Saúde. Bora, Renato, bora, bora, bora. Pode chorar, pode, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Sorte em Quaraci! Bora, Daniel, pra cima! Quero ir embora, sorte no telão, Wagner! Senta, senta, vai! E ela me chamou e falou que gostou. Que é. Só felicidade aqui, viu? Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu. Gira pro lado direito. Ao lado direito. O meu amigo Bola faz gostoso, a Milazinha. A Bia, Daniel Cardoso. Tá aí comigo. Diego Laçador. A Teja Bente, o Poro, o Caso Nevedo, o Fuga. Minha Panelinha. Desistiu, menino. Meu amigo Ney. Nem poucas ideias. Tá comigo, fala Ney, velho da série. Meu compadre Raul que tá aqui. Ele é a rainha da loja Stephanie Lugues. Meu parceiro Luciano. La Casa da Whisky. Ele o narizinho. Coloca esse robô no meio aí. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Esquadrão da Fala com a gente. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mais pólvora. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Chama ela pra cá. Chama ela pra cá. Chama a novinha, chama a novinha. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Parecia um assalto pico, parecia um assalto foda. Mas valeu, seu pior. Fala, DJ César! É o seu gostoso, DJ César. O homem que comanda da nave. É o seu gostoso, DJ César. Pioteiro, né? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levantou reparos que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, não vai ficar de peixe. Não tem razão que te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Desce, desce, e desce, desce. E desce, desce, pode descer. Pode descer, pode descer. Olha o hino aí. Produções. Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis. Lourinho Bat Fish é a primeira dama. E eu, você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero o Vitinho, o boneco, na viveria do boneco. Alô, Elito da 160. Fica com você. Estou Estúdio TI Produções, DJ Thalisson de Barcarena e DJ Igor Produções. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era. Espetacular.